www.targetw.com e viva o mundo Target. Why?

Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Target Radios. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Como você está, baby? Tudo bemzinho por aí? Na paz de Deus. Então tá ótimo. Quarta-feira, 18 de julho. Dia que será perfeito pra você, baby. Como sempre, aqui na Target. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the greatest network. E este foi o Pop Hits da manhã, com os 5 sons mais votados na referência para o mundo, targetw.com. E na manhã de quarta, número 1 no Pop Hits, Katy Perry, Wide Awake. Segundo lugar para Payphone, som de Maroon 5 and Wiz Khalifa. No posto de número 3, On City and Carly Rae Jepsen, Good Time. Número 4, Gaultier and Kimbra, Somebody That I Used to Know. E o quinto som mais votado na manhã foi Blow Me One Last Kiss, som de Pink. Pra tarde, tudo pode mudar. Como sempre, você manda por aqui, clique no portal e participe. E se ligue também em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. TargetW.com. Pop Hit do ouvinte. O pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E na manhã de quarta, recebe um grande beijo a Ana Gabriela Bravo, que é de Frutal, Minas Gerais. E tá a fim de ouvir som de Marina and the Diamonds, How to Be a Heartbreaker, que coloca ponto final no Pop Hits da manhã. Fiquem todos com Deus e até a tarde, quando Pop Hits volta. Bye bye, baby. Rule number one is that you gotta have fun. But baby, when you're done, you gotta be the first to run. Rule number two, just don't get attached to somebody you could lose. So let me tell you, this is how. Do? Be Internacional Target Radios. Referência para o mundo.